Linha de Frente. E mais uma semana termina hoje, já passamos aí da metade de novembro e nada, né? Até agora de definição sobre o caso envolvendo o candidato mais votado na eleição para prefeito em Foz do Iguaçu no dia 2 de outubro, Paulo McDonald Guise, impugnado em primeira e segunda instâncias pela Justiça Eleitoral. O processo está em Brasília, na alçada do Tribunal Superior Eleitoral, e poderia ter sido julgado nesta semana, mais concretamente na noite de quarta-feira. Entretanto, o pedido de vistas terminou por adiar a análise em plenário com a nova data, que pode ser já na terça-feira, ou mais provável, na quinta, né? Figurando ainda como incerta. Mas o fato é que essa indefinição, se Paulo assume ou não, se o segundo colocado nas eleições, Chico Brasileiro, será considerado vencedor do pleito, algo improvável, segundo os juristas, ou se novas eleições para prefeito serão convocadas no primeiro semestre de 2017, tudo isso aí gera um incômodo atraso na aprovação de medidas que poderiam, desde já, ir mitigando os efeitos da grave crise administrativa que atinge os cofres do município, como no caso aí do Hospital Municipal, né, que agora estará sob intervenção do Estado em razão da incapacidade da Prefeitura em lidar com o problema. Lembrando que a área da saúde, juntamente aí com a de obras viárias, né, foi um dos pontos chaves das denúncias de corrupção que levaram ao desencadeamento da Operação Pecúlio. Então, por aí você já vê, né, a dimensão do problema. E que o futuro prefeito, seja ele quem for, receberá uma prefeitura quebrada, desculpa ideal, aliás, para eventuais casos de incompetência no primeiro ano de mandato, isso a gente já sabe, assim como sabe também que a transição já deveria estar a pleno vapor, sob pena de que, na virada do ano, o caos se aprofunde ainda mais. E se novas eleições vierem, os iguaçuenses terão de pesar muito bem seu voto antes de inclinar a balança a favor de um ou outro candidato, tendo em vista as consequências que votos mal dados, por exemplo, né, trouxeram aí para o nosso município nos últimos anos, arrastando as contas públicas e a credibilidade dos seus gestores para gravíssimo quadro de UTI. Já se Paulo for confirmado, fiscalize, afinal, né, o ato de votar é só o começo de um ciclo de 4 anos que, se não tiver acompanhamento popular, pode transformar-se em um perigoso pesadelo. E olha, de sonhos horríveis, né, impensáveis, mas que viraram realidade, o nosso cotidiano iguaçuense parece, né, já estar cheio até a tampa. Fronte Transamérica, até meio-dia.